zu sein dir, o Señor, wird Deu, und du para resgatar-nos padeceu. O que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Oh, que precioso sangue, nele temos paz. Tudo quanto a lei exige satisfaz. Oh, que precioso sangue, sangue remidor.